um rolê no capão lá do sul do mapa. Viajei em meio ao passado e às lembranças, baladas e romances, a noite é uma criança. Às 8 da noite, as minas se arrumava, os caras lá pras 10, a beca colocava. Ligo o som do carro, escuto, passo o som, o tom que representa, os mano que são bom. Já são 11 horas, eu esqueci do ensaio, a rapa reunida, todos no embalo. Fumaça no ar, deixa o clima melhor, bola dá uns dois, de uma vez só. Ou vai devagar, pra não perder o compasso. Ataque perfeito, da city ao estado. Salve os palco bom, aqueles de madeira. A quem chegou chegando, conhece minha carreira. O tiozinho simples, até o sonoplasta. DJ que toca o som, a tia da barraca. O público que gosta, firmeza e comparece. Aquele meu abraço, pras minas que merecem. A comunidade, que é forte, não desiste. Que torce pela gente, que o sonho realize. Salve os maloqueiros, do flow até chapô. Os mano vagabundo, no som representou. Quem sabe tá ligado, no Bronx, Casa Branca. Senta, pega a taça, que o ritmo balança. Noite, rolê, quer dar um rolê no capão. Noite, rolê, lá do sul do mapa. Noite, rolê, vou fazer o quê? Noite, rolê, toma uma taça de champanhe. Quem sabe tá ligado, o quanto é difícil buscar capacidade, criar o seu estilo. Mas Deus me ajudou, mostrou que é fiel. Me deu uma família, não me deixou ao léu. Mudou uma história, onde já tava escrito. Me trouxe uma esposa, pra completar o filho. Incrível, vou sorrindo, olha onde cheguei. Em meio aos barracos, o lugar que conquistei. Eu sei como é que é, lutar pra ser perfeito. Pra na hora do show, tá tudo do seu jeito. Feliz em poder ver, que o povo te aplaude. Aos poucos vou chegando, buscando lá no auge. A quem não tá presente, na paz fica firmão. É foda, é complicado, tá longe do mundão. O mic é minha arma, na mira minhas letras. O útil é o agradável, é nós que tá na cena. É quase meia noite, de quebrada e quebrada. Eu paro, eu cumprimento com a rapaziada. Lembro de várias fitas, os mano no rolê. A mina mais bonita, no samba do Lelê. Seu lindo corpo sexy, sua voz me arrepia. Disfarço meu desejo em te ver todo dia. Eu vou deixar pra lá, quem sabe um outro dia. A base não acabou e eu continuo. Noite, rolê, quer dar um rolê no capão. Noite, rolê, lá do sul do mapa. Noite, rolê, vou fazer o quê? Noite, rolê, toma uma taça de champanhe. Noite, quer dar um rolê no capão. Noite, lá do sul do mapa. Noite, vou fazer o quê? Noite, rolê, toma uma taça de champanhe.